Eu estou a falar da ex-namorada do Cristiano Ronaldo. Ah, a Nereida, a espanhola. Essa. Já podias ter dito. Essa. Essa que eu... Epá, quando a vejo em topless na revista. Epá. Eu é que devia estar ali a fazer hat-tricks. Às vezes o gajo se finta a ele próprio. O gajo está aí sempre a pensar naquilo. Tu arrotas com cada palhaçada, vó. Obrigado. Agora gajo vou ficar aqui a noite toda a ouvir-te a dizer disparados, vó. Eu é que não dava para isso, não é? Sabes o que é que tu me fizeste lembrar agora? Quem? Aquela nossa professora de aritmética gramatical. A da primária. A Dona Camélia! A Dona Camélia! Camélias dos olhos tortos, a malhar nos cornos nas alas de português. Camélias dos olhos vesgos, se ao menos malhasse, ai, só uma vez. A lembrar, a professora Camélias, lá está. Lá está e deixa estar. Sim. Mas não era isso que eu queria dizer. Então não digas. Alguém te obriga? Não. Estou-te a pressionar. Então diz só o que te escorrer à cabeça. A professora Camélias, lá está. Lá está e deixa estar. Sim. A professora Camélia, essa é que é uma regra dos que vem justificar a exceção, que essa mulher é que devia ter feito uma série de operações plásticas. Ah, tu lembras, mulher, parecia a mãe daquele hipopótamo, o Jumbo? Ah. Parecia a mãe e o pai. Aquilo era uma aventesma, pá. Pois era. Mas a gente aprendia tudo com ela. Não, eu aprendi tudo o que tinha a aprender. Tudo. À porrada, mas aprendíamos tudo com ela. É verdade, é verdade. Eu ainda hoje sei, graças a ela que eu sei, o reis, as estações, os largos. Ainda hoje me lembro quem foi o primeiro rei de Portugal, graças à professora Camélias. Olha as estações, inverno, verão, sei. Santa Apolónica, Campanhã, outono, entroncamento e primavera. As sete estações do ano. Graças à professora Camélias. É verdade. Essa grande besta. É descrever. Uma vez a mim pôs-me de castigo junto ao quadro, pá. Com orelhas de burro, como se eu precisasse. Ela tinha muita mania de fazer. E foi durante muito tempo? Não, só 2 anos. Ah. É, pá, mas velhos tempos. E tempos que já não voltam, pois não é? Pois não, pá. É que a gente ia para a escola, mas a gente já sabia que ia levar porrada. E aquilo era uma alegria. Era. E era matemático, não é? Era, era. Aliás, foi assim que eu aprendi a somar. Também e eu. E vai uma, ai, vai duas, ai, e vai três, ai. Era até dar resto zero. Era. Não, mas dava sempre. E quando sobrava era para mim. Sim, sim. E a gente até já sabia onde é que ela batia. A minha era sempre aqui no occipitoso, pá. A minha era aqui nesta zona, caraca, que ela me agarrava e depois batia-me. Fecha. Tanto que isto não é careca, isto é falta de cabelo. Fecha. Ela era muito agarrada a nós, não era? Era, era. E ela só batia por 2 razões. É verdade. Por tudo e por nada. É verdade. Há que reconhecer-lhe isso. E os olhinhos da mulher. A gente nunca sabia qual era o olho que estava a ver. Olha. Levámos 8 anos, é a primária toda, a tentar perceber para onde é que ela estava a olhar. Então o que é que tu queres? A mulher era bipolar? Não, bifiscal. Era, era. Bifiscal. Só que ela bifiscava em ti e o Eco levava nos cornos. Era. Mas era, era. Velhos tempos. É, fracasso, pá. Velhos tempos, sem que a gente já sabia. Pá, quem é que batia? Eram os professores. Sim. Quem é que levava a parada? Éramos nós! Não, aquilo estava bem organizado. Era! É. Era. estava, pá. Não era como hoje em dia nas escolas, pá. Não. Hoje em dia nas escolas é só violência gratuita, pá. Há de escrever, pá. Os putos hoje em dia parecem ter o diabo no porco, pá. É. Deve ser muito difícil ser professor destes animais, pá. É impossível, Tony. É impossível. Hoje em dia os putos não têm respeito de ninguém, pá. Ninguém tem respeito de ninguém, pá. Ninguém tem respeito de ninguém. Eu vejo isso para os meus filhinhos lá em casa. Eu vejo isso para mim, pá. Tu não é com o sacana do Junésio? Quem é o Junésio? O Canina. O Canina? Canocha. Junésio, o Canina, o Canocha? Sim. Esse gajo joga de onde? Lá em casa. Ah, tens um futebolista lá em casa? Eu estou a fazer o meu mais novo. Ah, o Ranhoso? Sim. Não sabia que o teu puto tinha nome de esquentador, é? Junésio. É, pá, que a gente não se entendeu com o nome que havia de dar ao puto. Pois, antes normal. Dele nascer, não é? E entretanto, o esquentador avariou. Ah. E então, é pá, há um dia que eu estou lá a montar o esquentador lá em casa, aparece uma mulher com o puto, é Junésio e acabou-se. Fizeste bem. E assim pelo menos um deles é inteligente. Esquentador. Sim, claro. Ah. Tu não é que o sacana do Junésio, o gajo me empurrou o professor de matemática do terceiro andar cá para baixo? Eis, o Magalhães? Sim! Também quem é que manda pôr os putos em escolas tão altas, pá? Que perigo, pá. Quer dizer, e o professor sujeita a esborrachar um puto cá embaixo no pátio. Foi o que ele disse. Dizeste bem dizer isso ao gajo, pá. Ao professor? Ele que veja onde é que cai. Claro! E o Alípio? Quem é o Alípio? O meu mais velho. O Songamonga? É. O que é que o teu Mongas fez? O Mongas deu uma carga de porrada no professor de ginástica que o homem ficou em coma alcoólico 3 meses. Eix. E logo o professor de ginástica, que é um atleta olímpico. Sim. Do judo, fartou-se de enfardar lá em Benjins. Fez o aquecimento com o meu, cara. Ah, foi? Sim. Vamos a ver. Já foi todo negra para o banhinho. O óbvio com ele também. Bem. Não foi lá fazer grande merda, mas foi. Mas isso não foi com os meus. Ah, não foram os teus putos que andaram a correr com ele? Não. Ah, pronto. Okay. Que eu saiba, não. Ah, está tranquilo. Está tranquilo. Bem, depois quando foram ao gabinete do diretor, sim, a caminho, ainda deitaram fogo ao pátio da escola, pá. Ai. Como é que ela queria? Era um saguão todo em madeira velha, né? Pô, estava mesmo a pedir, né? E depois expulsarem dos putos, não? Daniel, agora já não se faz essa porcaria às crianças, pá. Ah, já não? Pois claro que não, que as crianças ficam traumatizadas, pá. Ah, é? Claro! Agora o que se está a fazer é, os professores vão para casa baixa. E vão tomar aqueles comprometimentos que eu vou focar assim ao nível. Ah, sim? Sim. Tipo Odete Santos, estás a ver? Ah, já é esse nível? É. Então isso é parlamentar. É, é. E se conseguirem deixar de tomar esses compromissos, vão para outra escola. Ué, vão enfardar para o outro lado? Claro. É. Se eles voltam àquela, vão traumatizar as crianças outra vez. Ah, pois é, pois é. Que os professores são adultos, têm. Por acaso já tinha reparado nisso. É isso? E se eles ficarem traumatizados, é aquelas nódoas negras que eles apresentam por fora. Agora, as crianças não ficam traumatizadas por dentro. Por dentro, pá. Se tu abris uma criança, tu vês que a criança está cheia de nódoas negras lá dentro, pá. Já sei. Alibuti. Anda cá com o pai besunta. Não, mas isso não dá, porque isso é gorduroso e depois a criança já não fecha, não cola. Não. Então fica escalada. Escaladinha aí. Ah, bom, a coisa vista assim. Não, mas é que hoje em dia já nem fazem, já não. Já nem não. É preciso abrir as crianças, porque os estudiosos já sabem que a criança fica toda traumatizada por dentro. Não, hoje em dia o que se faz, que é o que os meus estão a fazer, é as crianças ficam na escola a fazer trabalho do cívico. Os teus putos estão a fazer o trabalho do cívico? Sim. E o cívico foi de férias? Não sei. Estou por lá a fazer fotocópias que é para aprenderem. Pois, que é para eles perceberem que esta vida não é carregar num botão e... Claro. Os scanners dos putos, pá. Bom, e então depois lá da escola mandaram uma carta. Vá lá, não ter sido uma fotocópia. Não, não, era uma fotocópia. Há quatro. Há mais, Tony! Tu vieste ver a quantidade de putos que os gajos têm para lá fazer fotocópias, pá. É? Aquilo é sala já cheia de fotocópias já feitas e outras fotocópias de fazer, só que a mim só me mandaram uma, não é? Ah, pois, faz sentido. Claro, quero convidar-me para eu ir lá à escola para tomar nota da concorrência. Pá, ah. Eu então fui à escola. Fizeste bem, nunca é tarde para aprender, não é? Claro. É isso, vai à escola. Peraí, mas eu fui à escola com calma. É isso, vai com calma. Ah. Aquilo também não fecha tão cedo, não é? Nunca se sabe que eles têm andado para aí a fechar escolas, é hospitais, é maternidades, é... É o que tiver aberto. É. Pá, mas eu fui com calma, com a calma de um pai que é responsável, pá. Tem de ser. De um pai que sabe admitir os erros dos professores, pá. Ah, aí está. E então lá me dirigi ao estabelecimento de ensino. Que é de onde? É ao pé da escola? Tony, tu não estás a ver bem a coisa. Pois, daqui não, não é? É que, vamos lá ver uma coisa. Os putos iam à escola. Pois é, ou enfardavam em casa ou iam enfardar para a escola, não é? Sim. Mas é que agora não há putos. Ah, não? Não. Ah, não? Essa é o quê? É graúdos? Não. Agora os putos são crianças. Logo pequeninos? Sim. Está dito. Os putos iam à escola. As crianças vão ao estabelecimento de ensino. Oi, finório, é isso. Isto agora está assim. É. Só que o que é que os gajos fizeram? Os gajos puseram aos estabelecimentos de ensino, puseram os nomes em código. Em código? Que é para os pais não saberem onde é que os filhos andam durante o dia, pá. Os meus andam na C mais S4 ou 5. Os teus putos já estão assim? Sim! Mas é... Os teus putos já vão para a escola aos S's e aos... E aos 4 e 5, que é para habituá-los à carneirada, à molhada. Pois. E aquela bocaria dos gangues. Oh, pois, isso é o que os gajos mais curtem, que é as calças de gangues, não é? É o que os meus ao pai querem umas calças de gangues, querem umas calças de gangues. As calças de gangues para quê? Para andarem com o rego do cu à mostra? Ainda por cima, bem, agora não é só o rego da cu, agora não. Também é as cuecas. Ah, as cuecas também. Pois, é porque, estás a ver, começa aqui o rego, começa aqui, não é? E então, tu... O teu rego começa aí? Mas, bem... Tu tens o rego rebaixado, não tens? É por causa das curvas, é para ter mais aderência. Estou a ver. Onde é que querias que eu tivesse o rego a começar? Ah, pá, não, tu tens o rego onde tu quiseres, pá. Não, o rego é teu? Pois. O meu começa muito mais acima. Mas é que a mim não me dava jeito nenhum ter o rego a começar aqui. Não dava jeito de quê, pá? Porquê? É esquisito, não? Não, já viste o que era de manhã. Ah. Eu de manhã começava logo de dia acima, na casa de banho. Pois. Não, não dá pois, jeito nenhum, não, pá. Pois assim não dá não? Jeito, não. Pronto, não interessa, o meu rego começa aqui. Ah, pá, não, o rego é teu, pá. Pronto, pá. Então... Estás à vontade. O rego começa aqui. Sim. Daqui a aqui... Sim. Tens o rego à mostra. Tem uns putos agora, não é? Sim. E depois, daqui a aqui... Sim. É as cuecas. É as cuecas. É. Pois, faz depois, sentido. Só daqui para baixo é que é as calças. Esta coisa das calças está aqui. Ah, está aí. É. Por isso é que os putos hoje em dia andam assim. Pois é. Eu pensei que eles andassem assim porque já tivessem o meio caminho de Real Calhau. Se eles fossem a Real Calhau, iam assim.